chame de utópico, eu te digo vá lá. Mas acredite no que eu digo sobre filtro solar. Nos degraus da vida eu sempre sento pra pensar, como nos degraus da rua que eu sento pra descansar. Eu desço escadarias, paro em padarias, compro pão, subo ladeiras, aturo brincadeiras de vizinhos no caminho, até que alguém pergunta ao meu lado: aceita um pouco de calor enlatado? Não, não, muito obrigado, ouvi dizer que é cancerígeno. Não sou alienígena, ainda que muitos ligem. No canteiro da vizinha eu não me sentiria bem. Não mudo minha conduta por ninguém. Durma bem, pois é tudo que você tem. Quem sabe bem, não deixa pra semana que vem. Sempre tento saber a hora certa de estar só. Sempre sorrio, pois me faz dormir melhor. Já nem vejo mais tanta poesia em todo esse concreto. Não como outrora, não, embora é certo. Momentos ternos ficam marcados. Tô no movimento lento e violento dessa grande avenida, que já foi mais atraente. Agora tá batida, eu me sentia bem ali. Passo indiferente, pensando na minha vida. Exatamente como cada um que eu cruzo. Bem-estar social queimou junto com aquele buzo. Mas eu abuso da sorte. Não gosto de pensar na morte, que não pode pôr limite nos seus passos, na força dos laços, nas palavras, nas risadas, nos abraços. Durma bem, pois é tudo que você tem. Quem sabe bem, não deixa pra semana que vem. Sempre tento saber a hora certa de estar só. Sempre sorrio, pois me faz dormir melhor. Deixa eu falar, no verso confesso, eu sou sujeito que se sente bem na terra de Morfeu. A cama me acolhe como a igreja com o ateu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Meu sono é necessário, durmo ao contrário do cidadão otário. Porque não há quem pare o batuque mal lupado na cabeça do culpado. No fundo todo mundo sabe quando agiu errado. Lado meu, lado A, diga lá, pra playboy ou popular. O descanso não tem preço em qualquer endereço. Sua zona norte, de tudo isso encerro. Boa noite, boa sorte. Durma bem, pois é tudo que você tem. Quem sabe bem, não deixa pra semana que vem. Sempre tento saber a hora certa de estar só. Sempre sorrio, pois me faz dormir melhor.